tá difícil de achar o que anime. Não subestime o poder de dar um rolê ouvindo a Love Supreme. As cenas da rua fazem um filme. Cores, fatos, formas, tomam um ar sublime. Bêbado equilibrista, faz asfalto sua pista. Ringue de pugilista, pomposo empina Cristo. Adversário invisível é mais forte. Aposto. Crianças correndo, mas parece um terremoto. Vem andando, gingando pela quadra dos cortiço. Contorno perfeito do moleque mestiço. Com vício de ler bicho no muro, ao topo do céu. Um senhor me cortejando. Tira o chapéu. Roda de tia, mãe, filha. Até mais velha da família ria. Esquecendo ali que ainda vive a mais-valia. Que vai acabar um dia, como tudo que existe. E aí? Isso não me deixa triste. Bela, como a cena do sol nascendo no oceano. Fera, como a besta que se aposta da cabeça de um insano. Fera, como a marcha à morte não vai e vem comprimido. Bela, como a carta de declaração do amor correspondido. Então prolifera fera, o amor nessa esfera. Sem tempo pra espera, se não já era. Prolifera fera, o amor nessa esfera. Sem tempo pra espera, se não já era. Bela, como a vida na infância, o tempo sem ganância passa por ela. Criança levada, brincando calada de vaca amarela. E então chega o dia, junto à rebeldia, junto à sua galera. Prontos pro combate, ninguém quer empate, então bate de frente com a fera que dilacera. Distorce seus planos, consome os anos, te deixa na espera de uma vida melhor, sem sangue e suor, que nunca supera os problemas, as contas, as broncas e outras responsas que ninguém coopera. Até que nasce seu filho, trazendo o brilho, a vida volta a ser bela. Como a cena do sol nascendo no oceano. Fera, como a besta que se aposta da cabeça de um insano. Fera, como a marcha à morte não vai e vem comprimido. Bela, como a carta de declaração do amor correspondido. Então prolifera fera, o amor na atmosfera. Sem tempo pra espera, se não já era. Prolifera fera, o amor na atmosfera. Sem tempo pra espera, se não já era. Para pra pensar, a vida é tipo mar. Toda vez que a gente olha tá diferente. Não mais que de repente o mundo vem te derrubar. Quando vê comeu areia e só te resta andar pra frente. Ao contrário, às vezes sente pesado, ela já manta. Crista te levanta, afinal quem canta seus males espanta, no almoço ou na janta. Molha a garganta, um guaraná ou fanta. Aí se dá conta entre o teco de torta de tomate com ricota. E outro que no fim da vida flutuar, como pro meu que importa. Mas sem perder noção, do pé no chão assim é mais difícil se afogar em meio à tarde amarela. Tacham de cadela, eu tenho amor puro por ela. Não quero ver a vida se esvaindo do duelo, filmado em preto e branco ao fundo do som de violoncelo. Bela, como a cena do sol nascendo no oceano. Fera, como a besta que se aposta da cabeça de um insano. Fera, como a marcha à morte não vai e vem comprimido. Bela, como a carta de declaração do amor correspondido. Prolifera fera, o amor nessa esfera. Sem tempo pra espera, se não já era. Prolifera fera, o amor na atmosfera. Sem tempo pra espera, se não já era.